não. Você me deu motivos pra sonhar como uma canção. A minha vida colorir e sem perceber abandonei o mundo por você. Dei a minha mão e me deixei levar ao mundo seu. Tudo estava em paz, havia gente no lugar azul. Uma orquestra então tocou uma canção de amor. Nós dois a dançar, eu me apertando em seu coração. Eu até pensei que tinha o mundo inteiro em minha mão. E em cada movimento lento da nossa dança, música mágica, uma estrada ascendente, transparente de cristal. Nós dois dançando, esbarrando nos astros, plenos, planos, sonhos, esperança, leve, solto, seu criança, sem medo, dúvida nem vício. Em festa, fogos de artifício, fadas, duendes, mutantes, nossos corações feitos estrelas do lado de fora do peito. Eu, princesa, você, príncipe perfeito, e a tua mão na minha mão, como uma canção, como uma canção. Você me fez acreditar no céu. Como uma canção, a minha vida iluminou. E sem perceber, eu viajei estrelas com você. Dei meu coração e no lugar do meu guardei o seu. Sem medo, dúvida nem vício, em festa, fogos de artifício, fadas, duendes, mutantes, nossos corações feitos estrelas do lado de fora do peito. Eu, princesa, você, príncipe perfeito, e a tua mão na minha mão, como uma canção, como uma canção, como uma canção, como uma canção, como uma canção, como uma canção, como uma canção.